A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, nossa devocional. A pastora Margarete ministrou 1 Pedro e 2 Epístola de Pedro, e nós voltamos agora ao Antigo Testamento, no livro de Neemias. Sem mais demora, eu faço a abertura devocional que nos foi enviada, e disse assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. As tribulações não têm poder de nos destruir quando estamos firmados em Cristo. Ele venceu o mundo e nele também somos mais do que vencedores. Confie, permaneça, adore e verá que, mesmo na tribulação, Deus faz nascer um novo amanhecer. Senhor, fortalece a nossa fé em meio às tribulações. Guarda nossos corações da ansiedade e renova nossa esperança. Sustenta-nos com tua paz, guia nossos passos e faz tudo brilhar sobre nós. O Everson nos mandou essa palavra, desejando bênção, e nós desejamos bênção a todos os irmãos e particularmente a ele e sua família. Pois bem, vejamos muito brevemente uma introdução a Neemias, firmado na Bíblia King James atualizada. A autoria, irmãos, conforme discutido na introdução ao livro de Esdras, usualmente se pensa que Esdras e Neemias originalmente formavam uma única obra. O compilador, nesse caso, teria feito das memórias e anotações pessoais de Neemias, além de outros documentos históricos. Contudo, Neemias, cujo nome em hebraico significa Nehemã, significa Deus é meu deleite, é o historiador dos seus próprios atos e dos acontecimentos da sua época, sem a preocupação de escrever uma autobiografia, uma história toda da sua vida também. Como copeiro de Artaxerxes, função de absoluta confiança do rei, pois era a pessoa que provava toda a bebida e comida a fim de evitar um possível envenenamento. Neemias tinha grande influência nas decisões reais diante da corte como um dos seus conselheiros. Ao ouvir que as muralhas de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídas e recebendo a permissão do rei para ir até a Cidade Santa e corrigir tal situação, demonstrou qualidades nobres e eficazes de liderança. Aliás, eu aproveito para dizer, esse é um clássico da liderança, um clássico da literatura bíblica que trabalha sobre liderança e organização, que servem até hoje de princípio e encorajamento para líderes de todas as áreas do conhecimento humano, especialmente no âmbito da igreja cristã. Atenção, irmãos, em 52 dias, o trabalho de reconstrução foi concluído. Como governador de Judá, Neemias demonstrou humildade, integridade, patriotismo, energia, piedade e altruísmo. Depois de 12 anos no cargo, ele retornou por pouco tempo à corte de Artaxerxes. E de lá voltou a Judá, onde admoestou seu povo ao arrependimento. Alguns estudiosos e biblistas da atualidade acreditam que muito material usado por Esdras e outros autores desse livro, sem dúvida, foi retirado do que seria um diário pessoal de Neemias. O propósito: historiar a obra completa de restauração remanescente que retornava do cativeiro babilônico. Restauração esta indicada pela liderança de Esdras. Marca também o começo das 70 semanas de Daniel. Atenção a isso, e fornece o contexto histórico para as profecias de Malaquias. Data da primeira publicação. A questão das datações dos livros de Esdras e Neemias já foram discutidas na introdução do livro de Esdras, que já fizemos. A melhor tradição judaico-cristã, bem como na parte da crítica especializada atual, acredita numa data para o livro de Neemias em torno de 445 a 425 a.C. O esboço geral. Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém, o retorno do remanescente à Cidade Santa, a reconstrução da muralha, o registro do povo que voltou à cidade. Esdras lidera o povo na renovação da aliança, a leitura bíblica da Torá, a atitude do povo do Senhor, o arrependimento do povo, a ratificação da aliança e as responsabilidades dos decorrentes no novo pacto, a reforma de toda a nação, o repovoamento das cidades ao redor de Jerusalém. Isso tudo está em Esdras. A rededicação dos muros da Cidade Santa, o reavivamento da fé e a adoração do povo a Yahvé. Vamos ver o diagrama, irmãos, com relação à reforma. Reforma, obediência, aliança de Deus, renovação da nação, a reforma política. Com relação ao reavivamento, a renovação da aliança com Deus, a renovação da aliança, a reforma religiosa. Com relação à reconstrução, conclusão da reconstrução das muralhas, reconstrução total das muralhas em 52 dias, renovação dos muros, reforma civil. Então, uma grande obra em Jerusalém, aproximadamente 25 anos, de 445 a 420. Aí você pode pensar em Esdras e Neemias. O alvo: capítulos, temas, lugares, época e tempo dessa reforma. Louvado seja Deus por essa rápida lembrança e introdução. E agora vamos ao capítulo 1. Uma vida de oração e serviço de Neemias. Diz assim a palavra: palavra de Nehemiah ben Ahaliah, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu para nós, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Shurhan ou Susã. Irmãos, uma atenção especial, antes de irmos para a questão específica da reforma espiritual. Embora o texto bíblico comece com um livro à parte, como um livro à parte, em tempos antigos formava um único volume com a narrativa de Esdras. Neemias, mediante a cooperação de seus amanuenses, foi o historiador dos seus próprios atos, dos acontecimentos observados durante sua vida. Ainda que sua preocupação não fora escrever uma história da sua vida, uma autobiografia especificamente. Seu nome é raro e de amplo significado. Nehemiah, ou Nehemian, cujo sentido remete a Deus, Deus é meu deleite. Olha que coisa linda. Deus é meu deleite. Yahvé consola, ou ainda descansa no Senhor. No nono mês do ano, equivalente a um período entre os nossos meses de novembro e dezembro, como eu mencionei, era chamado de Quisleu. E o vigésimo ano aqui significa precisamente os nossos meses de novembro e dezembro, entre o ano 445 a.C. do reinado de Artaxerxes I Longimanus, 464 a 423. Susã foi uma das três capitais do Império Persa. Hanani, irmão de Neemias, é uma abreviação de Hananias, que significa Yahvé é misericordioso, apesar das pessoas mais pobres e humildes e fracas que foram deixadas em Jerusalém pelos babilônios, a fim de cuidarem para que o mato não tomasse conta da cidade destruída e desabitada. Então, a situação ficou caótica nesses 70 anos. Vamos dar continuidade agora, a partir do versículo 2. Hanani, irmão de Nehemiah, um de meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado dos que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Irmãos, aqui é o primeiro ponto de um homem que vai trabalhar com a restauração. Só há restauração, só há reavivamento, só há recuperação, reconstrução da vida das pessoas e, no caso aqui, das muralhas e de uma série de coisas, só acontece se você tem interesse nelas, se você se preocupa com elas. Porque no versículo 2 diz que Neemias pergunta pelos judeus que tinham ficado no cativeiro e recebe a informação. Ora, se um líder da igreja quer saber como estão as pessoas, ele vai perguntar e vai ouvir uma resposta. E ouvindo essa resposta, aí nós vamos ver agora. Mas não há liderança de uma vida pessoal, da família, da igreja local, se o líder não tem uma preocupação efetiva em indagar sobre a situação das pessoas. Se o líder simplesmente realiza atos religiosos na igreja local, ele jamais será um líder. Jamais. Ele pode ficar um ano, dois, 10, 50, mas ele não será um agente de Deus para reforma e transformação. É isso que nós vemos. É isso que a pastora ministrou. Depois vá ao blog. Aliás, eu aproveito para dizer a você que nós estamos registrando tudo no blog Logos 7, blog Logos 7, www.blogspot.com. Algumas mensagens, pelo o celular está sobrecarregado, não estão indo para todos. Então, se você quer ouvir toda a ministração, vá ao blog. Em breve, também estaremos no Instagram. A missionária Vivian está cuidando disso. Então, temos o WhatsApp, Santidade Bíblica, com esse número. Temos o blog que eu mencionei agora. Nós temos também o Metanoia e agora vamos ter o Instagram para alcançar mais vidas. Bom, eu repito, só vai haver uma liderança que reforma a vida das pessoas se ele pergunta por elas. Não adianta realizar ato religioso, nem culto, nem visita, tão somente é necessário saber qual é a situação das pessoas de fato e de verdade, porque aí você poderá tomar alguma providência. Que providência Neemias tomou? Eles me informaram, versículo 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Segundo lugar, ele fica sabendo especificamente que as pessoas estão passando por tribulação. Irmãos, há pessoas passando por tribulação na sociedade em geral e também na igreja. E você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Se você não fizer alguma coisa em relação a isso, você jamais será agradável a Deus que veio encarnado para resolver o problema da tribulação humana, da privação, da humilhação que as pessoas passam na mão do diabo, do mundo e da carne. Então, em segundo lugar, é preciso saber meticulosamente qual é a situação das pessoas, a tribulação, a privação e humilhação. Versículo 4. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Irmãos, o terceiro ponto, aqui no versículo 4, é que antes de fazer qualquer coisa, que nós vamos ver no capítulo 2, ele chora. Assentei-me e chorei amargamente. Você pode chorar com lágrimas correndo no seu rosto, ou você pode chorar por dentro, no seu coração, dizendo: Senhor, me ajude, porque as pessoas estão passando por grande luta. Então ele assenta, ele chora amargamente. Eu pergunto aos líderes: você está chorando amargamente pela situação de cada irmão, de cada ovelha? Está chorando amargamente ou você está cumprindo o ritual? Está cumprindo suas obrigações? Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Então, querido, assente, chore, ou com a lágrima correndo pelo rosto, ou por dentro, lamente alguns dias a situação em que estão as pessoas e coloque-se em jejum e oração. Eu recomendo que você jejue às quartas e sextas-feiras, pelo menos 2 dias, jejue. Você pode jejuar de alimento e coisas assim, ou pode jejuar abrindo mão de alguma coisa que lhe dá prazer. Por exemplo, jejuar de utilizar o celular, jejuar abrindo mão de algo que lhe dá prazer. E esse é o terceiro ponto. Chore amargamente, lamente alguns dias, coloque-se em jejum e oração chegará diante do Deus dos céus. Versículo 5. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Em quarto lugar, ore segundo a palavra de Deus. Me lembro das ministrações da pastora, enquanto eu ouvia, ela mencionou muito isso sobre a palavra. Então preste atenção. Neemias orou segundo a palavra. O Senhor é o Deus da palavra. Lembra da tua aliança conosco. Usa de misericórdia para com aqueles que te amam. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Quando eu digo que nós não podemos olhar para a Bíblia, eu repito agora, como se Israel, como um todo, fosse absolutamente fiel, isso está equivocado. Desde Adão, desde a criação, que ela também mencionou, desde Adão e Eva, passando por Abel e Caim, nós, como seres humanos, pecamos. E ele diz aqui, em quarto lugar, que os teus ouvidos estejam atentos e o Senhor contemple as palavras dessa oração. Agora, olha como ele ora. Observe como ele ora. Que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite. Não basta orar um pouquinho. É preciso orar ao longo do dia, é preciso orar à noite. Por quê? Porque nós, os israelitas, ele diz, cometemos pecado contra ti. Temos cometido pecado contra a tua pessoa. Ele ora a palavra. E orando a palavra, isso leva ao Senhor a aliança que ele tem com o povo. Em quinto lugar, na verdade, o quarto ainda, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo. Era só o que eles tinham, irmãos. Eles não tinham toda a Bíblia escrita, eles tinham os escritos de Moisés. E ele diz que eles estavam agindo de modo corrupto e vergonhoso. Por isso eu digo: não vamos olhar para o povo de Israel como se fossem todos bonzinhos. Não. Abraão foi um homem que teve comunhão com Deus. Isaac teve. Jacó, que passou a chamar-se Israel, teve. José teve. Samuel teve. Só que isso não era a verdade de todo o povo. Então não vamos olhar de modo equivocado, de modo romântico demais. Não, o povo de Israel cometeu a corrupção e a vergonha contra o Senhor e contra os mandamentos do Senhor. E nós, como igreja, temos feito isso. Não temos respeitado os decretos e as leis que o Senhor ordenou a teu servo Moisés. Eu já cometi isso. Eu cometi isso. Eu não estou falando de vocês. Eu cometi coisas que desagradaram a Deus. E eu preciso me arrepender disso. Graças ao Senhor, já me arrependi. E mostrei frutos do meu arrependimento. Esse é o sexto ano desse trabalho. E há muitos anos o Senhor me trouxe de volta para a fidelidade a Ele. Nós precisamos voltar, metanoia, mudança de mente, mudança de coração e voltar para Ele. Em quinto lugar, agora sim, Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste. Olha, a oração específica com relação à palavra. Lembra-te é diferente. Uma coisa é confessar pecado. Agora, aqui é lembrar o Senhor da aliança. Lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, o que a pastora chamou de crentes instáveis, se formos infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar em que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. Esses são os crentes estáveis. Conforme 1 e 2 Pedro, os crentes instáveis são aqueles que não conhecem, não andam segundo a palavra. Os cristãos estáveis são aqueles que, num determinado momento, confessam o seu pecado, dizem: Senhor, eu preciso de mais do que confissão. Preciso do fruto do arrependimento, da mudança de postura, da mudança de vida, da mudança do meu coração. Esses são os crentes estáveis. Dando sequência e caminhando para o final, ora, esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado, aquele que toma posse da palavra, aquilo que Deus tinha feito desde o início das coisas. Esses ainda são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo, não é desse teu servo soberbo, prepotente, arrogante, não, desse teu humilde servo, atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Ele está falando aqui de Artaxerxes, e nós podemos falar de Deus, né? Faz com que o teu servo encontre compaixão de ti. Nos olhos do homem a quem levarei meu pleito, eu levo meu pleito a ti. Ele ia levar Artaxerxes. Mas aqui nós precisamos entender: nós levamos o nosso pleito ao Rei dos Reis. Nessa época, eu era copeiro degustador de confiança do rei. Louvado seja Deus! Quando nós vemos esses pontos, quando nós vemos alguém que está de fato interessado em saber a vida das pessoas, não para fazer comentários, não para fazer a maledicência, eu quero saber como está o meu povo, como está cada ovelha, como está o meu irmão e minha irmã na igreja. Qual a situação em que eles se encontram, e eu preciso tomar uma decisão de ajudá-los. E aí, em segundo lugar, ele recebe a informação meticulosa de que eles passam por tribulação, privação e humilhação. E, em terceiro lugar, ele lamenta, ele chora amargamente. Por alguns dias, ele se coloca em jejum e oração diante de Deus e desabafa diante do Senhor. E, em quarto lugar, ele desabafa segundo a palavra da aliança. Senhor, usa da tua misericórdia para com aqueles que te amam. Em quinto lugar, ele diz: nós ainda somos o teu povo. Nós ainda somos o teu povo, mas o teu povo, eu confesso os meus pecados, eu pequei, o teu povo pecou, temos pecado contra a tua pessoa, e o meu povo, tem errado. Nós, como povo de Israel, temos errado sobremaneira e agido de modo vergonhoso. E aí ele conclui dizendo: lembra-te da tua aliança, que prometeste a teu servo, se fordes infiéis, eu vos espalharei. E o Senhor tem permitido comunidades que foram fortes, sempre vão enfraquecendo. Observe essas comunidades. Elas crescem um pouco, daqui a pouco perdem um grupo de pessoas. Crescem um pouco, daqui a pouco perdem um grupo de pessoas. Sabe por quê? Porque não há confissão, não há mudança de vida. Sabe por quê? Porque lá no início ele perguntou sobre o real estado das pessoas. E nós fazemos aquele ritual religioso e achamos que assim se lidera o povo. Não, um líder de verdade não é assim, não. Um líder de verdade quer saber detalhadamente sobre a situação do povo que ele conduz. E aí ele vai caminhando para o final, dizendo: lembra do que prometeste a Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as nações, demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos, ainda que vocês estejam exilados, dispersos pelos lugares mais longínquos, de lá os reunirei e congregarei. Irmãos, esse capítulo é chave para a liderança. Aqui você tem um esboço de tudo que nós devemos fazer. E aqui nós temos um esboço de todos os homens e mulheres de Deus que foram abençoados e também aqueles que nunca saem do lugar, que não têm fruto. Eu repito, esse é o sexto ano que nós estamos ininterruptamente fazendo esse trabalho. Eu me converti em 1985. Vão lá mais de 40 anos. E eu fui instruído imediatamente, segundo o livro de Neemias, um sábado depois da minha conversão. Conversão foi no domingo anterior. No sábado havia um grupo de discipulado. Fui convidado e aí trabalho com Neemias a vida inteira. Mas já pequei e foi necessário me arrepender. E foi necessário mudar de vida, demonstrar fruto de arrependimento, para que o Senhor leve em consideração a minha oração. E para finalizar, ele diz: Ah, Senhor, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo, atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Que nós oremos assim, irmãos, pedindo: Senhor, reúne de novo o teu povo, opera uma obra de reconstrução, opera uma obra de verdadeiro avivamento. E isso foi tão maravilhoso. Nessa época ele era copeiro do rei, degustador da confiança do rei, e foi tão abençoado que em 52 dias ele reconstruiu, junto com os que estavam lá, com ele, eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém em 52 dias. Deus pode fazer milagres, Deus pode operar maravilhas no nosso meio, mas é necessário que nós possamos dar esses passos. Que Deus nos abençoe e que essa introdução a Neemias fale ao teu coração. É a palavra do Senhor. E se você está ouvindo, que você tome as atitudes corretas e você vai ver a sua vida pessoal reconstruída, a sua família reconstruída, a igreja local que você congrega reconstruída, a denominação pode ser reconstruída assim, quando parece que está tudo perdido, ela pode ser reconstruída. A sociedade, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, pode ser reconstruída. Mas depende do capítulo 1 de Neemias. Se nós andarmos segundo o capítulo 1, o Senhor nos abençoará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder bendito do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, nos ajudando a sermos reformadores, reconstrutores da obra do Senhor, avivalistas dessa obra. A graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.